Chamame 3103, chamo centro, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, bom voo. 2385, secundária 2380, uma boa noite, 6313. Serra Vitor 3, minha amiga, eu vou no 88. 7-1-8-8-8, completa final, chama a torre 1-1-8, decimal 95, apoio. 295, boa noite. Gol no 970, prossegue RNAV também? Afirmo, prossegue RNAV, eu vou no 970. Positivo, na proa do Serra Vitor 366, está autorizada a descida para 2.500 pés, ajuste permanece 1-0-1-4, reporta na final RNAV. 2504, camarada final da RNAV, 2546, solo 54 de 8219, solo. Obrigado, vai. Com 246, táxi via Alfa, porte Mister Juliette. Alfa, chamada Juliette, 34. Para o táxi azul 4980, a Maceió 340, é, um pouquinho, 103 da moto. Copiado 103, direita, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 094, azul 4980. Direita, Índia, no 094, azul 4980. Pouso para o Gol 9-8-8. Autorizado pouso, vento 080 graus, 109. Pouso, 109. Torre Salvador Azul, 4980, ponto espera 10, pronto. Azul 4980, manda atenção. Matei, posso. Gol 970, visual com campo. Afirma, Gol 970. Torre 198, destino 95, uma pouso. 895, Gol 970. Próximo ajudante, Gol 98, a melhor 1246. Gol 246, Juliette, portão 02. Juliette 02, 1246. Passando identificação, voa pro ITAP e descida ao nível de voo 050. Vale ITAP 050, 0224. Estado final, autorização de pouso. Aguarda para o pouso, Gol 970. Gol 888, salão 58, direito 219, só. 219. Solo, Salvador, é o gol no 888. Gol 888, táxi de Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08. Com possibilidade de voar direto 372 para minimizar um pouquinho nosso atraso. Confirme a aeronave e a solicitação. Ou chame a 224 com possibilidade de voar o 372 para minimizar um pouquinho nosso atraso, hein? Autorizado voar o Sierra Vitor 366, o 6224. 366, 6224. A senhora identificação desce via o nível de voo 070, chegada a mar. 070 na mar, solicita eventual UR. Positivo, após ITAP, voa Serra Vitor 366, o gol 1170. Abre ITAP para o gol 1170. Colada 10, cobertura, saída puta, na fase do via ambos do gol 1170, transponder 602, controle 598. Corrigindo transponder 5062. 5062. Correto, é pós plantão 3305. Quero utilizar pecular 100 graus 10 mais. Gol 970, táxi via Alfa, Juliette, portão 09, boa noite. Alfa, Juliette, portão 09, Alfa, Juliette. Azul 4980, decola 02, controle 19, decimal 8. 98, vamos lá. Controle Azul 4980, decolar 1300, na subida pouca. 74980, contato radar na decolagem, sobe via ao nível de voo 330, Puka. Via 330, Puka, Azul 4980. Chanel 6224, cruzando 60, a descida está autorizada para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizada final RNAV da pista no 0, reporte na final. 2514, depositará e estabilizará a final da 10, voo 0224. Confirmando o Oxenema 224? É o Azul 2774 da Romeu. Azul 2774, confirme o horário do plano e o destino? Por seguro para o 0034. 0034, ok. Ainda não recebi o plano do seu com esse fechão para cópia. Aguarde, faz o 2774. Porto Seguro, confirma o nível? 160. É da Coral. Azul 2774, me escuta? Prossiga, 2774. Autorizado, Porto Seguro, via rota do plano, Golf 677, nível de voo 160, saída Coral, decola pistão no 0, primeira curva à direita. Aciona 0277, controle 119, decimal 8. Vai fazer o RNAV da noite. Teste após ETAP, voo sem aviso 366. Correto, reporte pronto azul 2774. Reporta lá. Voo 1970, autorizado descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, voo 1970. Somos o número 1? Tem como número 2, o 1970. Tem, 2. Azul 4959, Sierra confere, guarde cópia. pode adiantar a saída prevista para o Pato 959? Confirma o nível? 140. É da Coral. Coral, obrigado. Vai para a Copa. Zona final visual com o campo Oxenélia 224. Oxenélia 224, complete semi torre 1 no 8 decimal 95. 1895, boa. Lançamento da 3305 no gate 5. Autoridade após táxi 3305. É uma trauta 3305. Sendo pouso, Oxenélia 224. Azul 4959, ponto cópia. Ponto cópia, 4959. Autorizado de Elos, plano Yankee 140, em Coral modifica para 065 e prossegue visual. Aerovia Golf 677, decola pistão a 0, primeira curva à direita, perfil da saída Coral. Aciona 0276, controle 119, decimal 8. 366, desceu 2510. Saída coral. À direita, né? Ponto 0276, com 219, 8. 140 coral, depois 06, 0 visual. Correto, após pronto, azul 4959. Vai, porta pronta, 4980, chame Centro Recife agora da presente, 1-2-85. Onda aí, 85, ó. O gol 970 autorizado pela torre, a base pela direita, confirme, cancela o plano da presente. Afirmo. Plano IFR cancelado ao 0090, autorizado descida em condições visuais para atitude de tráfego, aguarde para chamar a torre. Gente, aguarde para chamar a torre, desce para atitude de tráfego. O 1726, boa noite, sem identificação, desça 4.000 pés via chegada a Bonf, ajustado no 014. 4.000 via Bonf, no 014, sem realizar o procedimento de análise, no 014. Gente, autorizado inicialmente, voa na Proto Serra Vitor 368. Inicialmente, voa na Proto Serra Vitor 368, então voa na presença, 368. Afirmo. Então, 3178, vou ir na Prudente Serra Vitor 366, em descida para o 4.000 pés, ajustado no 014. Serra Vitor 366 na presente, 4.000 ajustado no 014, 3178. 1970 visual capista 1-0. Confirmo. Chamei 6224 no solo 12, libera a direita, solo 121, decimal 9. Lembrando 219, boa. Oi, boa noite, gol 1170, visual 1-0, bate pela direita. Gol 1170, boa noite, o ajuste 1-0 no 4, tráfego já avistado, reporte ingressando final da pista 1-0, baixado e travado. Bateria 1170. Federal 9973, boa noite, aguarde cópia, um minutinho. Aguardo, 3305, com 178 a bordo, 2:50, na São Gonçalo. Então 3305, táxi aprovado até o ponto de espera da 1-0, via Pátio Uni Índia, ponto de espera Torre 1895, PNH 1-0 no 4. 1-0 na base, Pátio Índia, 295, trabalhadores do TAM 3305. 6224, número 2, aguarde cópia. 6224, levou a pista. 6224, ao chamamento da Juliette. Antes da Juliette, chama lá, 6224. Baixar travado visual, gol 1170. Ciente, gol 1170, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 099. Livre pouso na zero, gol 1170. 510, ajuste na zero no 4, autorizado RNAV, pistão no zero, reposto na final estabilizado. 510, na zero no 4, livre RNAV, chama na final estabilizado, 3178. Salvador, é o TAM 3305, se aproximando, pode esperar pronto. TAM 3305, boa noite, mantém o ponto de espera da pista 1-0. Vai manter o TAM 3305. 1-0, saída, Tael, Lida, Monte Vancouver, à direita, 5063 é o transponder, 119, decimal 8 é a frequência do controle de Salvador, federal 9973. Federal 9973, cotejamento correto, chame para o estacionamento. Chama lá, será o 9973. Autorização recíproca de forma certa. TAM 3305 autorizado, a minha e manter pista no zero. Valeu, Matheus, 3305. Luno 7, saída pouca transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda. Aciona 5066, chama controle 19.8, coteja. Autorizado, nível 390 para o retífico Fuca, Aracaju, já saída com Cuba Espírita. 0066, responde. Controle 1198, é o voo 9932. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Da Juliette. Alfa Juliette. 3305, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 080 graus, 099. Primeira rolagem, tá. No 723, oi, na produção, Vitor, 366, descida para 3 mil pés. Na pista 3168, tá, 3168. Prossiga. Pode ser que a gente continue a aproximação do serviço de trofante. A gente confirma o motivo. Ah, a gente tá com um probleminha técnico, vai precisar de uma ordem, tem algum fixo pra resolver, já te chamo. Pode ser Duna? Pode ser Duna. Então a gente faça óbvio, tem Duna, o TAN 3178. Controle Salvador, meu guardião, muito boa noite, é o TAN 3305, decola a saída pouco, caralho. TAN 3305, contato rodando a decolagem, submantenha nível de voo 330 via saída pouca. Eu ia sair da boca, o TAN 3305, autoriza já? Afirmativo. Pode confirmar a altitude da... Rosa Quintuna para 3178? Pode ser 2500 mesmo. 2500, obrigado, 3178. Bom, na 726, devido à aeronave que descontinuou, vai na proa de Serra Vitor 368 agora da presente, em velocidade reduzida, em descida até nível de voo 050, aguardando instruções. Sol do Chané 6224, boa noite, autorização Aracaju. É 6224, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Conde. Decola da 10 curva à esquerda, aciona 5074, chama controle 19.8, proteja. 190 autorizado, Golf 677 até Aracaju, saída Conde da pista 10, transponder 5074 e o controle 119.8, chama 6224. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama lá. A 2.500 agora, senhora. A gente mantém a 2.500 e... reporte para aproximação. Amanhã quando for para aproximação. Quer coordenar com o centro para o TAN 3305, voo Aracaju? Aguarde. Guarda. TAN 3178, confirme ainda. Irá manter essa prefa e irá terminar a órbita? Vai precisar manter a órbita, 3178. Então irá manter ainda a órbita. Tem como o senhor então prosseguir para ITAP? Para eu aproximar o Gol no 723? Sim, para onde? Posição ITAP. Aguarde. ITAP no momento. Usando para ITAP no momento 3. 178. Gente, copiado. Eu tenho estado com o corpo pela direita em molde 207. Sente copiado, TAN 3178. Reporte quando para aproximação? Reportará. TAN 3178 já tem condições de informar o motivo da pane? Está com problema no sistema, um dos sistemas hidráulicos, senhora. Gente. O 1723 vai na proa de Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, vou 723. Autorizada a descer inicialmente 3.500 pés. 3.500 pés, voo 723. Ajuste no 014. Ajuste no 014, voo 723. TAN 3605, autorizado, voando a prova do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, voando grato, TAN 3605. Autorizado a descida 25, voo 723. Agora afirmativo na produção Vitor 366, 2500 pés, reporte na final estabilizada. Reporte na final estabilizada, 723. Sinal 9973. 9973, autorizado, chama para o táxi. Chamando para o táxi, sinal 9973. TAN 3305, chame Recife em 126.85. 2.085, bom trabalho, TAN 3305. Gente, aguarde ao próximo pátio 3. Para o posicionamento 08. 9932, aguarde. Condição ousada, 9973. Confirmação. Geral chamou para o táxi. Negativo. Ah, puxando aí. Tem que ser o pushback. 9932 autorizado, chama para o táxi. Salve 9932, autorizado, chamada para o táxi. Salvador, boa noite, Rio 5972, 400 Galeão. Rio 5972, aguarde o número 2 para a cópia. Prossiga. Confirmar a nave número 1 para iniciar o posição. Ele já iniciou, é o sideral. Ah, pode ser então. Texo November pronto para cópia. Teixeira de Freitas, nível 100, via Golf 677, saída Coral. Decola da 17, curva direita, aciona 5073, chama controle 119, decimal 8, proteja. Controle 119, decimal 8, aciona 5073. Planejamento correto em forma na POB? Altímetro 1-0 no 4, para acionamento em torre 1-8, acima 9-5, bom voo. Voo 5972, pronto para 4? Prossiga. Autorizado Galeão, nível 400, via Upper November 857. Saída da El e da Irume, decola da 1-0, curva direita, aciona 5071, chama controle 119, decimal 8, coteja. Nós estamos em negativo em nave, a aerovia é em nave. Nós recebemos informações que foi feita uma CHG, a rota via Ideal, Porto Seguro Caravelas, pode continuar? Vamos verificar, por enquanto a rota que temos é essa aqui, aguarde. Ok. Saxo Sideral 997302, 4 horas, Guarulhos. Fecha. Fiz a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, acima 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 8954, Sideral 9973, obrigado. O 2774, após saída do Sideral 9973, autorizado o pushback somente para o táxi. Sim, Jacuzzi Lu Novembro, autorizado o ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. 1723, solo 31, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita, 2-1-7-2-3. 4959, aguarde, será o próximo, parte 3. Aguarde, 4959. Fala, Salvador, boa noite, 1723, segura a pista. 1723, boa noite, táxi Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1723. Controle, eu tenho 3973, que eu estou passando aqui sobre o Natal. Teste autorizado, vou na produção, aviso 366, confirme, necessita de algum apoio no solo, tá 3978? Positiva negativa, tá 3978. Gente, reposto na final estabilizada. Contra estabilizado, pro olho de Serra Vitor 366, tá? 3, 2, 3. A meia dúzia. Ótimo, era a meia dúzia do Travesse. 9, 9, 9, 12. Torre Salvador, muito boa noite, o Sideral 9973, está pronto no ponto de espera da 1 a 0. Sideral 9973, mantém um ponto de espera. Manterá o ponto de espera, Sideral 9973. Vou na 93 passar através do portão. Taxi de Índia, Alfa no ponto de espera, torre no noite, esse 95 com voo. Alfa, ponto de espera, 99. Salvador, o voo 1934, boa noite, tem que autorização material. Gente, aguarde cópia. Guardando o voo 1934. Com 723, só o aeronave da companhia saindo do pátio? Afirmo, 723. Faz a mesma táxi via Juliette, portão número 7. Faz a passagem mesmo, portão número 7, 723. 9080 graus, 099. Federal 9973, alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhe e mantenha no zero, Federal 9973. Papa Tango Eco Zulu November, decolado 35, controle 119.8, tenha um bom voo. 119.8, Eco Zulu November. Papatango Eco Zulu November, contato radar na decolagem, suba via Coral para nível de voo 100 após passar 2.000 pés, autorizado direto Coral. 2.000 pés direto Coral, Eco Zulu November. Se via Índia Alfa no ponto de espera, torre no noite, esse malagem sem combo. Índia Alfa, ponto de espera, 2.000 pés. O nome 34 pronto para a cópia? Escuta, prossiga. Utilizado Maceió, nível 350, via Perzulu 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5104, chama controle 19.8, coteja. 1234. Aracaju, decolando da 10, curva à esquerda, 5104, transponde ao controle 19.8, voo 1134. Regimento correto, chama para pushback, sonamento. Chama para o voo 9-3. Solo, Rio 5-9-3-2. Prossiga. Senhor, antes de contar com a empresa, o GOV, falou que enviou uma CHG de mudança de rota para vocês. Pode verificar. Salvador, poderia dar uma previsão para o feedback do azul 4-9-4-9? Autorizado agora, chama para o táxi. Chama para o táxi 4-9-4-9. Sideral 9973, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 080 graus, 089. Iniciando a rolagem, Sideral 9973. O gol 9932, alinhar e manter, cabeceira no zero. 9932, alinhar e manter, no zero. Boa noite, 02774. Azul 2774, boa noite, mantém o ponto de espera, dá no zero. Lateral, ponto de espera, dá no zero, azul 2774. Sarendo 2224, boa noite. Passagem 2224, boa noite, acione identificação. Oi, na proa do Serra Vitor 368 inicialmente. 2224, reposto de descida. Descida na proa do Serra Vitor 368. Sim, se eu realizo a aeronave, confirme. Afirmo. Sim, inicialmente a proa do Serra Vitor 368, 2224. 2224. Controle Salvador, muito boa noite. Sinal 9973. Sinal 9973, boa noite. Contato para a decolagem. Submantenha nível de voo 360. Passando 2000 pés agora, vou direto Leda. Direto Leda, sinal 9973. Obrigado. M. Deixa eu guardar de copo. Gol 9932, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 080 graus, 099. Livre decolagem, gol 9932. Rio 5972 na escuta. Prossiga na escuta. Ok, o centro tinha sua rota, por algum motivo não foi atualizado aqui. Mas enfim, já está sanado. Pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado Galeão, nível 400, saída da Euleda Ilhéus, após DCT Porto Seguro, DCT Caravelas, DCT Vitória, DCT Alfa Delta Alfa. Decola da 1-0, curva direita, aciona 507 ONU, controle 119.8, coteja. Certo, autorizado para o Galeão, nível 400, decola da pista 1-0, com curva direita após, na seguida da El, Leda e El, após direto Porto Seguro, direto Caravelas, Vitória e Alfa Delta Alfa. Transponder acionado, stand-by 5071. Controle 119.8. Estamos no parque de carga, pronto para o que der de acionamento. Sente cotejamento correto, aguarde o oficial próximo para o feedback no pátio, no pátio 3. Entra na sua esquerda. 103 com 2 horas e 50 ao terno a Salvador. 0-3-0-7-8. O gol 9932, decolado 40, controle agora 119.8, seu bom gol. Obrigado, senhor, boa noite, caminhão. 4 Índia e Alfa Torre 1895, boa. Acionamento 224, push deck, acionamento na 03. Gente, aguarde 6224. Guarda. Zero. Zero, Puka, com 9932. Colar 74, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via do Luno 0, saída da Euleda Mótima. Decola da 1-0, curva à direita, aciona 5077, chama controle 119.8, coteja. 340, Formosa, aerovia Cupidulino, decola da 1-0, curva à direita, na da Euleda Mótima. Controle em povo, colonato 8, tração 5077 para o Rio de Janeiro. Protejamento correto, chama para o pushback acionamento. Rio 5972, após passagem da TR da Azul na retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chama para o pushback acionamento, chama para o táxi. Certo, após passagem da Azul. Pegamos o feedback e acionamento, Rio 5972. Solo Rio 5974 para o feedback. Guardia 5974 será o próximo no Pátio 3. Parando 2224 para início de descida. Passa 2224, descendo de voo 060. 060. 6234, afirma, após o ATR, em coordenação com a equipe de solo autorizado, chama para o táxi. 5974. Confirme o Rio 5974. Simultâneo, pushback com o tráfego da companhia. Tem condições? Afirmativo. Cliente autorizado, chama para o táxi. Chamando o táxi, obrigado. Mano, apurou de Aracaju. Obrigado, Aracaju. 9932. Aguarde, será o próximo setor. Aguarda. 4959. Gente, 4959, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Então, 31 no 78 no solo, 44, direita 1 no 21 no decimal 9. Direita 219, 319, 770. De autorização. Ok. Pessoal, passar um pouquinho à frente, vai liberar o 275? Gente. 2974, quando possível, realiza simultâneo e chama para o táxi. Afirmativo, então. Cliente, fazeremos para o táxi. 2974, obrigado. 2378, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 2178. Controle. Qual é a velocidade indicada? No momento, 290 nós. Gente, inicia redução 2509, número 2 na aproximação. Passa dentro 2224, vou na produção Serra Vitor 366. Mantenha a velocidade até a proximidade do Serra Vitor 366 e descida agora 2500 pés ajustado no 0 no quadro. Descendo para 2000, ajustado 1094, na boa do 366, descendo a espinha. Corrigindo 2500 pés, 2224 da passarela. 2500, 2224. Entrou no 094, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, com voo. Táxi, ponto de espera 295, da Janela 224. Solo na 3178. Prossiga. Confirmar instruções. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Oi, Salvador, boa noite, SNE 6202, informação Serra. SNE 6202, boa noite, sem identificação, desse nível de voo 050 via chegada a Mari, informo que é o número 3 na aproximação. 0-5-0-9-0-2, solicita se possível RNAV-0. Gente, informe que é o número 3, o Sané 6212, aguarde para produzir a Vitor 366. Estimativo, aguardando o número 3, 6212. Está aqui a Índia e Alfa, com a vítima 014. Espera, chamar a torre, 118, para o Sané 6. Faz 2774, veio direto Coral. Dá pra gente voar Coral, faz 2774. Faz o passagem da mesa, segue via Juliette para 114 da remota. Juliette para 114 da remota, 3173. 224, bandeirar pro AO 372. 4, mantém a produção Vitor 366, autorizado a RNAV, reporte na final estabilizada. Reportaremos estabilizado na final. Voo no 868, reduza para 220 nós, investida agora 3 mil pés, ajustado 1-0 no quadro. Ok, para autorizado a descida até 3 mil pés, ajustado no 0 no quadro. Bom, 134, tem um 09 no FAT 3 já finalizando o pushback, aguarde, estimado 2 ou 3 minutos para mesmo passar no táxi. Estou aguardando o gol no 134. Né? Então, azul 4959, decolado aos 48, controle agora 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, boa noite. Salvador azul 4959. Azul 4959, contato na decolagem, suba via Coral para nível de voo 140. Sobe via Coral 140, azul 4959. Veja, sobe via 35, galera. 1868, tráfego na sua posição agora de 11 horas a 9 milhas, passando 085 descida, tipo é um Alfa Tango 72. Vem na Pro Observa Vitor 368 para o RNAV da pista 10. 23:35. Ok, obrigado. Prossiga. Já pode iniciar? Aguarde, tem um 09 para passar na retaguarda. Guarda. É, 5972, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Ali, manter cabeceira no zero, isso, 972. Ocean 6224, decolado aos 51, controle agora 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, boa.